dia hoje eu vou falar pra tu. Eu quero é tu. A minha sapatinha hoje eu vou falar pra tu. Quero ver. Ô novinha taradinha, taradinha, gostosinha, o Jaja fala pra tu, quero ver. Eu quero é tu, me abusa assadinha, hoje eu vou falar pra tu, quero ver. Eu quero é tu, novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Eu quero é tu, novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu, quero ver. Safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Eu quero é tu. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu, quero ver. Ô novinha taradinha, taradinha, gostosinha, o Jaja fala pra tu, quero ver. Eu quero é tu. Me abusa assadinha, hoje eu vou falar pra tu, quero ver. Eu quero é tu. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Eu quero é tu. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu, quero ver.